estás? O que aconteceu? Por que me deixou tão sozinho esperando aqui? Não é verdade que não gosta de mim? Doeu, oh, solidão. O que vou fazer longe de você? Peço pra voltar. Tenho paciência, tenho paciência. Tô sozinho aqui, volta de uma vez. Venha me acalmar. Tenho paciência, tenho paciência. Sozinho estou, onde você está? Por que me deixou tão sozinho esperando aqui? Não vou desistir, passe o tempo que passar. Oh, oh, oh, oh, solidão. O que vou fazer longe de você? Peço pra voltar. Tenho paciência, tenho paciência. Tô sozinho aqui, volta de uma vez. Venha me acalmar. Tenho paciência, tenho paciência. Tenho paciência, tenho paciência. Oh, oh, oh, solidão. Oh, oh, oh, solidão.